bom voo. Controle Salvador, bom dia, Azul 4299, passa 1100 pés. Azul 4299, contato radar, sua para o 360, perfil da EL. Para o 360, perfil da EL, 4299, seria possível da presente voar da EL? Mantenha o perfil. Mantenho, 99. Taxi via Índia Alfa, no ponto de espera com a torre, frequência no 8.95. Romeu Golf Mike X-Ray, chame Recife, 2685, alternado no 3365. 2365, grave. Quem é esse notícia? Altiner 6312, bom dia, Recife, autorizado 350, via Operuisk 58. Decola 10, a curva é à esquerda, saída Puca, transição Aru, controle, opera em 119, decimal 8, aciona 5036 no transponder, cotege. Sou 350, Recife. Decola da 10, considerado por esquerda, perfil da Fuca, atenção Aracaju. Corrido. Fuca, atenção Aru. 198 ao controle, 5035, responde 6312 do Senan. Correto, quando pronto, só em posicionamento no 03. Funcionar no 03, 6312. São Salvador, está 3304, portão 10, posicionamento. São 3304 autorizados, são em táxi. São 251, alternado no 3325. 25, não vou 465. O Chalé 6225, chame Recife, 2685, alternado no 3365. Uno 2685, 3385, confirma o secundário? Uno 3365. 65, Serita, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1882, informação pelo. Bom dia, gol 1888, acena a identificação, autorizado chegada, Mari, desse mantém 050. 050 na Mari, 1888. Palmeira com a Fosca, autorizado a decolar pistão no 7, vento 1, 9 0 graus na grade. Sente, tá 3859, mantenha a ponta de espera. Vai questionamento ou Xener 6202-03. O Xener 6312-03 está autorizado, chama em táxi. Sim, deixar o táxi 6312. Só para informar, um tráfego implicando para a circulação de uma perfil de saída conflitante. Então, mais 2 minutos para iniciar a colagem. A qual falso que é decolado aos 1-9, transfere 1-9, decimal 8, por favor. 19-8, obrigado. É qual falso. Ali, bom dia, Papa Romeu, Eco Alfa Oscar. Papa Romeu, Eco Alfa Oscar, contato radar, doutor 120, da presente foi Coral. Da presente, voando Coral, Papa Romeu, Eco Alfa Oscar. Atrás do avião ali, ó. Passando atrás do 3663. Make that 2000 feet on 1016, American 9 is strong. Aqui é o pessoal da Infraero, mas só um minutinho, eu vou verificar. Para mim, estão na área segura, eles estão cientes dos tráfegos, só um minuto, eu vou verificar. Através do 05 e após eu prosseguir via Pátio 1 no Engen Alpha. Estamos aguardando apenas o Ocean, né? Que está no setor aqui entre o. Mais ou menos através do 04, me chamar para o táxi. Ele vai me chamar dentro do instante. E o senhor irá seguir o mesmo, chama 3304. Ok, senhor, está mantendo o através do 05, vai seguir o Ocean via Pátio 1 no Engen Alpha, né? 3304. Afirmo. Para o táxi ou o Tener 6312, estamos com 145 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alternando Aracaju. Taxi autorizado via Índia e Alfa, ponto espera Sama Torre, 118, decimal 95, Oceané. Índia e Alfa, ponto espera, 1. O 3304 pode prosseguir até o ponto espera quando lá Sama Torre, 1895. Solo Salvador, TP 5221, Romeu 12, para o ponto espera acionamento. 221 autorizado, por estacionamento, seu Itaca. Ceará, Samara Taxi, 221. Para Salvador, bom dia, TAN 3663. TAN 3663, contato radar na decolagem, sua para o 300, após 2000 pés, autorizado por Didael. 300 após 2000, Guadael, 3663. Obrigado, Índia, November Alpha, autorizado voo local, 1.000 pés, decola 1.7, curva esquerda, corredor fóssil, controle Salvador, opera em 1.9, decimal 8, aciona 0.1.3.7 no transponder, cotejo. Mando transponder 0137. O Índia November Alpha 021 TLB Pátio 4, acionamento táxi decolagem com a torre, frequência 118, confirmando 118 decimal 95, Índia November Alpha. Bom dia, Web 5811, no Guarulhos, aprovado, nível 360, via Upper Whisky 50, decola 10, a curva é à direita, saída da EL Leda e após Leda Bidev. O controle Salvador opera em 119 decimal 8, aciona 5057 no transponder cotejo. Então, confirmamos apenas a frequência do controle, 119 decimal 8. Correto, Web. Quando pronto, só em posicionamento no 09. TAN 3859, decolado 225, transfere 1998, bom voo. 198, obrigado, tenha um bom dia. Índia November Alpha no pátio 4, livre acionamento, um para o táxi. Salvador, bom dia, TAN 3859. 3859, contato radar, sua para 380, perfil da EL. Da EL, 380, 3859. America 980, established on the localizer for 1. America 980, complete final call tower 118.95. 118.95 for America 980. Controle de Salvador, muito bom dia, Papa Romeo, Eco Mike Sierra, cliente da Kilo. Papa Romeo, Eco Mike Sierra, sem identificação, autorizado chegada a bom, fidência para 4.000 pés, ajuste 1.06. Identificou, descendo a 4.000, 1.06, no meio, ajuste, Eco Mike Sierra. Gol no 888, desce para 2.000 pés, ajuste 1.06, no meio, livre LF, reforço estabilizado. Até 2.000, 1.06, no meio, chamada estabilizado, gol 888. TAN 3602, acionando identificação, autorizado de chegada na área, desce, mantém o 050, reduza para 250 mais. 312 decolado aos 27, transfere 19 decimal 8, bom voo. 98, graça, bom dia. Nike 980, clear to 91 way 10, winds 130 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, American 980, got him. Clear to Salvador, muito bom dia, Ocean, 6312. 6312, contato radar, atua para 350, saia da PUCA. 350, perfil da PUCA, 6312. Chame Recife, 6312, alternado no 3325. Chame Oscar, em Jonas Beroff. Underground S30, contact 21 decimal, 9, hold it. American 980, stop. What's the ground, American 980, clear runway 10, going to gate 11. American 980, text plan Alpha, call me before Juliet. Alpha, call you before Juliet, American 980. Autorizado, some intact. A linha e mantém, cabeceira da zero. Declado aos 32, chame 199 decimal 8, por favor. 198, então 3304, bom dia. igualmente. Com 888 com... estabilizado? Apenas no localizador, mas tem a pista visto, no 888. Complete aproximação, torre 118.95. No 895, no 888. Controle Salvador TAM 3304, decolado no perfil Gole ou Fito. No hold position. Alright, we'll hold. Torre Salvador, bom dia, gol no 888, a milha para Simbra, embaixo travado, pista vista. Uno 888, altímetro 1016, vento 1-0 graus com 10 nós. Em livre pouso, pistão 1-0. Se pouso autorizado, dá 1-0 no 888. Trip 5221, decolado aos 34, chame 1-9-8, por favor. 1-9-8, obrigado, bom trabalho, até daqui a pouco. Oi, Salvador, muito bom dia, Trip 5221. Trip 5221, contato radar, pula para 200, saída a Gole. Trip 5221. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar. Você está agora passando a posição Coral, serviço da terminado. Mantenha o nível 120 e chame controle Ilhéus 1201 no voo. Cola 1-0, a curva é à direita, saída da EO Leda e após Leda Bidev. O controle opera em 1-9-8, senhora 5062 no transponder cotejo. Eco Mike X-Ray, dessa para 2.000 pés, livre de restrição de altitude em Pelô, o ajuste 1.016, livre LS. Confirma a informação para o Eco Mike X-Ray. Pés, o ajuste 1.016, livre LS, reporte estabilizada. 2.000 pés, reportará estabilizado, livre LS, Eco Mike X-Ray. Oceaner 6312, direto com o meu Fox 018. O meu Fox 018 agradece, 6312. Chame Recife, 2085, alternado no 3365. 2005, alterna 3365, bom dia, 6312. Reduza para 2209. TAM 3602, desça para 3.000 pés, o ajuste 1-0 no 6. Grau autorizado de ingresso, tocha alinhada e pronto. Boa noite, 888, muito bom dia, taxi via Alfa. Sim, reporta antes da Juliette. Via Alfa vai informar antes da Juliette, gol no 888. Bruno 982, acena a identificação, autorizado chegada Mari, decimal tem 050. Chegada Mari até o 050, Bruno 982, acena a identificação. É, como é que serve estabilizada? Afirmativo, intenções de pouso na 17. Chame Torre, 118.95, bom pouso. 118.95, como é que serve? TAM 3602, desça para 2000 pés, ajustando a 016, livre LS, reposta estabilizada. É possível, porém precisará alongar, tem um aeronave alongar a perna do vento na 17, aguardar para girar a base que tem uma aeronave alinhada na cabeceira 17. Tem, tem condições de alongar, qual é que vai dizer? Não existe. Vai iniciar a corda imediato? 0 graus, 9 nós, autorizado a decolar, pista 17, Papa Verde, 9 graus. Pode fazer uma base pela direita então, é como é que se há? Afirmativo, plano instrumento cancelado às 39, curva à esquerda e aguarde para girar a base pela direita para 17, é como é que se há? Afirmativo, para a esquerda e aguardando para girar a base pela direita, é como é que se há? É como é que se há, corrigindo, já tem livre base da 17, aeronave já iniciou a rolagem, então chame na final baixado e travado da 7, altímetro 1016, vento 130 graus, 9 nós. Gente, reportará na final da 17, vai como é que é. 0 corrigido, 5-8-9 da colada 240, 5-1-9-9, decimal 8, bom voo. Índia November Alpha, decolada 240, curva à esquerda, ingresse na perna contra o vento da 1-0 e aguarde para cruzar o campo. W-5-8-1-1 na escuta, decolou. W-5-8-1-1, contato radar, sua para 360 da EL. 360 da EL, Web. Então, 3602 estabilizada. Complete a aproximação, então, reset 1895. Área 2701? Negativo, é o FAB 7100, Netuno 04. Ok, 7100. Aguarde um minuto só para confeccionarmos o plano. Posicionamento por conta de risco, 04? Por conta de risco. TAT 3602, bom dia, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, altímetro 10 na meia. Salvador, bom dia, 35494, Coral, nível 130. Parabéns, Coral. 35414, contato radar, 65 milhas sudoeste de Salvador, na Prodimari para interceptar.